1896 completa, turno 186. Capitão, turno 186, turno 186. Instalador, boa noite, 186. Boa noite, 186, bom dia, cheque trem. Bom dia, esposo baixo cavalo, boa noite, 186. Ok, 186, pista molhada, livre pouso, vento 130 graus, 169. Pista molhada, pesado pouso, 130, 186. Boa noite, no meio no solo 56, confirme realmente a pista ainda está molhada? Confirme, está molhada. Ok, libera a direita, mantendo a minha escuta. Prossiga o táxi via Fox, Alfa, chame antes da Juliette aqui. Fox, Alfa, conta aí antes da Juliette, boa noite, 56. Está molhada, boa noite, boa. Eu não entendi o final, confirme? Ok, grato pela informação. Ok, igualmente, bom dia. Boa noite, 06, ingresso Juliette, portão 05. Juliette, 058, por 6. Ok, 3520, sou autorizado Aracaju, nível 190, decola da 10 com curva esquerda, subida Puca, jama após jama direto, acione o transponder 5150, controle em 1208. Chame para puxa, será? alinhado o táxi à direita. Reporte alinhado e pronto para decolagem. Altímetro 1019, TAM 3520. Graus com 1,6 nós, livre decolagem, toma zero. Então 3,5 degraus. Cinco decolado aos 1-9, chame o controle em 1208. 08, uma boa noite, bom dia. 1208, bom dia. Olha, controle Salvador, muito bom dia. 3520, decolado na sua escuta. 3520, bom dia, contato radar, salve para o nível 90, chega a boca. 90, Puka, 3520. Prossiga.